Não foi sua dor que comoveu, nem o corte no seu corpo. Foi teu sorriso após ter dado a luz a um feto quase morto, com câncer no sangue que limita a medicina. Amor de mãe Jesus versus leucemia. Quem pode te ajudar? Só o Deus que a ti possa entender. Que não é vingança que você quer, mas só ver o filho viver. Correr, bater bola com os pivete no campo, não perder dia a dia pra ser cobaia da Unicamp. Sei que o homem é falho em tudo que promove, se fuzila por vaidade, a senhora quieta sofre. Junto com esse pedaço que 9 meses carregou no ventre, um bastardo que um pai rejeitou por 2 putas de 20 que por 10 cobiçava. Trepasse em camisinha e numa dessas abortava. Mas não, você foi mãe quente, eu tô lado a lado. Eu tô na dor, no amor, independente do passado. Quem sabe a força e a fé no peito do mal conquiste o amor. E a medula tão sonhada onde apareço um doador. Mas se a morte as de vir, mãe, não tenha como eu passar do fim da minha dor, base pro novo recomeço. Não foi sua dor que comoveu, nem o corte no teu corpo. Foi teu sorriso após ter dado a luz a um feto quase morto, com câncer no sangue que limita a medicina. Amor de mãe, Jesus. Sei que é difícil entender, mas mãe, tente aceitar que a missão desse seu filho é dar exemplo pra uma pá de canalha que não se importa com a dor do semelhante. Pisoteia uma bela rosa até da alma arranca sangue. Apesar de tudo que o anticristo nos negou, que faz valer minha passagem nesse mundo é seu amor. No leito frio seu colo, seu beijo na minha face. Sua trilha de guerreiro é meu colete anti-covarde, que busca status com agonia de mães igual a ti, que se precisa entrega a vida a quem me fazer sorrir. Pois teu olhar me diz que é como uma facada, passa gases na minha pele enquanto o meu sangue vira água. Se sentir algemada no desejo de trocar 20 anos da sua vida, quem minha cura possa dar? Quem sabe um amigo, se pá um desconhecido, talvez um anjo de Deus que tenha o sangue compatível e o peito cinzento que o ateu carbonizou. Reviva a compaixão, insemine a nova flor. Pois sei que meu tempo é pouco e dentro dele eu busco a luz. E o inimigo do meu sangue é lixo a quem tem Jesus. Não foi sua dor que comoveu, nem o corte no teu corpo. Foi teu sorriso após ter dado a luz a um feto quase morto, com câncer no sangue que limita a medicina. Amor de mãe, Jesus versus Deus em mim. Que não me faz temer perder a guerra pro inimigo, foi conhecer pessoalmente no meu sonho Jesus Cristo, que apertava minha mão no semblante da paz da qual o homem não conhece. Talvez seja incapaz, a chaga da minha pele com humildade beijou, e o dom da vida novamente na minha boca soprou. Só mesmo o primogênito, o filho do rei, pro inimigo que mata do meu sangue se render. Pois não clamei em vão, o nome de Deus não é brincadeira. Diante aos pés desse rei até o demônio se ajoelha. No seu manto eu busco teu sangue versus minha aceitação, consolo pra dor do meu espinho, que além da minha carne enferma consome minha mãe. É por ela, Jesus, que eu peço que me perdoe. Mas se és da sua vontade me resgatar dessa cela que o homem chama de mundo, peço que conforte a ela e dê continuidade na inseminação do amor. Mas não como clonagem que o anticristo criou. Faleço na minha carne, dentro da minha missão, pra do pó ao éder haver a ressurreição. Não, mas esquenta não que vai dar tudo certo, mano. Só ter fé em Deus que já era. Firmeza.